Yeah, entras 2011, filha da puta. Yeah. Cada gota de sangue que se mistura na água da banheira, eu vejo tudo indo embora como sonhei a minha vida inteira. Foi só desgosto, porra, eu não queria isso, mas não tive nenhuma chance de mudar o meu destino. Eu não enxergo nenhuma saída que não seja a minha morte. Eu vou tirar a minha roupa e no meu pulso eu vou fazer um corte. Diz que não é letal, mas vamos ver se é verdade. Metade de mim já foi embora, agora só falta outra parte. Eu cuidei pra que ninguém esteja em casa nesse momento, pra que não tentem me socorrer e adiar o meu lamento, o meu sofrimento. Eu quero que termine agora, que se for essa merda toda, essa é minha hora. Eu não vejo lugar pra mim nessa merda desse mundo, lugar podre de gente falsa que cultiva o sentimento. Eu tô sabendo que o meu lugar no inferno tá reservado. Espere um pouco, já estou indo, daqui a pouco eu já desmaio. Posteriormente eu morro tudo conforme o planejado, mesmo que baterem na porta, eu já deixei tudo trancado. Já pensei em um milhão de formas pra acabar comigo, mas essa aqui é a mais suave pra abrir o meu caminho. A água já tá vermelha, mudou de cor já faz um tempo. Eu acho que já perdi uns 30% de sangue, assim eu penso. Vejo tudo escurecendo, a vista está pesada. Deus, é esse maldito mundo, a minha passagem já está comprada. Minha vida ainda embora, não sei porque me sinto bem. Saí dessa maldita vida e embora pro além. Talvez eu vou sofrer mais do que eu sofro aqui, mas não importa que se dane, desse mundo eu vou sumir. O último sentido que resta, eu consigo perceber alguém gritando do lado de fora, pedindo pra eu não morrer. Escuto também o barulho da ambulância me esperando, só que agora já é tarde, nesse momento eu já estou vagando. Tiram meu corpo de dentro da água vermelha, eu vejo a cara de desolação. Coitada da enfermeira, tentativas são em vão, eles já sabem que estou morto. Me enrolam com uma toalha e dão destino no meu corpo. Sem sinais vitais, colocam um lençol por cima de mim. A frente de casa está lotada, já premeditam algo de ruim. Um bando de urubus esperando a notícia macabra pra comentar. No dia seguinte a vizinhança está inconformada. Ninguém percebeu, pois nem imaginava o acontecido. Chegaram tranquilo do supermercado quando viram aquilo. Foi planejado, mãe, eu não agi por impulso. Eu esperei vocês saírem e cortei meu próprio pulso. Eu queria ver lentamente a minha vida indo embora, enquanto pensava no que fiz em toda a minha trajetória. 27 anos de idade, parece pouco pra morrer, mas acho que já sofri bastante, me dá licença. Agora eu vou fazer. A navalha passa no pulso, eu sinto a dor misturada com a fraqueza e a falta de amor que senti durante anos, agora eu vou retribuir. E quando chegar todo mundo, estarei bem longe daqui. Minha vida ainda embora, não sei porque me sinto bem. Saí dessa maldita vida e embora pro além. Talvez eu vou sofrer mais do que eu sofro aqui, mas não importa que se dane, desse mundo eu vou sumir. Anata ga warau to kokoro ga itamu. Anata ga utau to namida ga o.